News FM, aqui em São Luís. Obrigado aí, Marcelo Lima. Aqui é o William, ouvinte da rádio aí de vocês, e precisei e fui atendido. Essa situação do poste na entrada do município de Mirador, quase em frente à rodoviária do município. O poste foi solucionado, a Equatorial trocou, veio a troca do poste. Muito obrigado, meu amigo. E desde já agradeço o pessoal aí da Equatorial. É aquilo que a gente tem dito aqui, quem não quiser acreditar no programa comunitário chamado Mirante de Deus hoje, que não acredite, né, Galito? Mas aqui, quando nós saímos do rádio, nós vamos ali para uma sala exatamente atender esses apelos da comunidade, mandar para a população. Já tem até mais uma reclamação aqui, ó. Já tem mais uma reclamação aqui para a Equatorial resolver. É do meu amigo Naldo. Naldo ali da Fialho. Vou ler já aqui a mensagem que o Naldo está mandando. Naldo da Fialho. Ele está dizendo, Carlito, já estou mandando aqui para a Equatorial. Estou mandando o número dele, número do telefone dele, né? Número do telefone dele, do Naldo. E bora lá, pessoal da assessoria da Equatorial, bora trabalhar. Né? Está aqui, ó. Vou mandar aqui o meu amigo Naldo. Já está mandando dizer aqui que lá está aqui, ó. Estou mandando o telefone do Naldo e a nota do Naldo. Marcelo Lima, bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo, meu amigo. Eu gostaria de saber, é da Equatorial, Equatorial Energia, é desse município, porque aqui no bairro da Vicente Fialho está tendo muita falta de energia. Eu estou fazendo essa reclamação, Moedor, porque eu fui vítima, né, de uma TV de 50 polegadas por causa desse problema de energia aqui na Fialho. Eu já fiz reclamações pelo 116, pergunto, eu que só fico fazendo essa reclamação, isso é brincadeira. Minha unidade consumidora, ele bota aqui o número, é 300-341-6860. 300-341-6860, ok? É o Naldo, da Vicente Fialho. Eu já passei aqui tua reclamação, Naldo, para o pessoal da Equatorial. Vamos ver se eles resolvem por lá. 6h55, Carlito. Deixa eu chamar o quadro Oportunidade aqui na Mirante. Oportunidade na Mirante News. Olha, a oportunidade da Mirante News é com Armando Mendes. É Armando, rapaz, bom dia. Bom dia, Marcial, e a todos os ouvintes do Mirante News hoje. Encerram nesta quarta-feira as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Açailândia. O edital oferece 53 vagas com formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. A jornada de trabalho pode variar de 30 a 40 horas semanais. Já o salário pode variar de R$ 1.747 a R$ 4.742. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário online. Os candidatos deste seletivo serão avaliados por meio de análise de títulos, prevista para ser feita no período de 27 de março a 7 de abril, e prova prática apenas para o cargo de intérprete de Libras, prevista para ser realizada no dia 9 de abril. O tempo de duração do seletivo é de 1 ano. Este prazo pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Encerro nesta quarta-feira as inscrições para processos seletivos da Universidade Estadual do Maranhão. No geral, são 4 processos seletivos que oferecem, no total, 9 vagas para o cargo de professor substituto. A jornada de trabalho pode variar de 20 a 40 horas semanais. Já a remuneração mensal pode variar de R$ 2.508 a R$ 6.886. Os candidatos devem se inscrever no site da UEMA. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100. Os candidatos serão avaliados por meio de prova didática e análise de títulos, previstas para serem realizadas no dia 23 de abril. O tempo de duração dos contratos em todos os seletivos é de 12 meses. Este prazo pode ser prorrogado por igual período. A Prefeitura de São Luís reabriu as inscrições para processo seletivo de cargos de nível médio. Agora, os candidatos podem se inscrever até o dia 30 de março. O edital está oferecendo 766 vagas. As oportunidades são para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Já o salário é de R$ 3.036. Os candidatos devem se inscrever no... Isso no período de 7 de maio a 7 de julho. Os interessados fmrb.ma.gov.br. Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro. O primeiro lugar receberá R$ 10.000 de bolsa de residência artística no Sertão Negro Ateliê Escola de Arte, em Goiânia. Já o segundo e o terceiro lugar receberão, respectivamente, R$ 8.000 e R$ 5.000. Além disso, os premiados poderão solicitar exposições individuais na Galeria de Arte de Ila, localizada no Convento das Mercês, no período de até 12 meses após o evento. Para mais informações sobre este seletivo e de outras oportunidades de emprego, é só acessar o site da Rádio Mirante News FM. Começa nesta quarta-feira o prazo para interpor recursos contra os gabaritos preliminares e os cadernos de questões das provas objetivas do concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Os candidatos também poderão entrar com recurso contra o padrão preliminar da prova discursiva do concurso. Os documentos foram divulgados na última segunda-feira. A interposição pode ser feita a partir das 10 horas da manhã desta terça-feira. Para realizar a interposição, o candidato deve acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos e realizar seu login. Da redação, Armando Mendes para o Mirante News Hoje. Obrigado, Armando, pela sua participação aqui no programa Mirante News Hoje. 7 horas pontualmente do Maranhão. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1, 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão. Mirante News Hoje. Oferecimento Mr. Pay. Parcele seu IPVA em até 12 vezes nos cartões. Parcelou, resolveu. Siga arroba MRPay Brasil. IPVA, multas e licenciamento também pesam no seu bolso no começo do ano? Por aqui pesa demais, hein? Eu tô tranquila, porque com a Mr. Pay você pode parcelar tudo em até 12 vezes nos cartões de crédito. Fácil, rápido e sem sufoco. Acesse parcelamentos.mrpay.com.br e resolva já. Para mais informações, siga no Instagram, @mrpaybrasil. Parcelou? Resolveu. Nissan Tropical. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Informa a hora certa. 7 horas e 1 minuto. Mês do consumidor Nissan Tropical. A hora de comprar o seu Nissan Zero é agora. Nissan Kicks Play Active 2025 a partir de R$ 89.990 para a modalidade PCD com isenção de IPI e ICMS. E para você taxista, Nissan Kicks Play Active 2025 a partir de R$ 86.990. Mês do consumidor Nissan Tropical. Faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. WhatsApp 0800-000-2311. Desacelere, seu bem maior é a vida. Direto da Assembleia. Mais de 300 mulheres, representando mais de 120 municípios de todas as regiões do estado, participaram do Encontro de Gestoras de Políticas Públicas para Mulheres do Maranhão 2025. Foram debatidos temas como o enfrentamento à violência contra a mulher, aluguel social Maria da Penha, Câmara Técnica, conferência, conselhos de políticas para mulheres e planos municipais. Muitas pautas em favor da mulher neste mês de março. Uma delas... dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência. Este projeto de lei objetiva garantir que mulheres em situação de violência doméstica tenham prioridade em contratações feitas pelo governo estadual. Empresas que prestam serviços terceirizados para a administração pública do Maranhão agora devem destinar pelo menos 2% de suas vagas para essas mulheres, dando a elas a chance de recomeçar suas vidas com mais autonomia financeira. Assembleia Legislativa do Maranhão. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 27 graus. Tem na Fribal, carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. Carré suíno resfriado, R$ 17,99 o quilo. Pernil suíno resfriado, R$ 16,99 o quilo. Paleta suína resfriada, R$ 16,99 o quilo. Fraldão resfriado. Quilo. Carne boa, a gente tem na Fribal. Tem na Fribal. Tem na Fribal. Quer trocar de carro, moto ou comprar um seminovo? No Original da On é 100% online. Financiamento fácil. O coração humano não tem a capacidade de dar o amor que você precisa. Precisa para ser feliz. A limitação do coração humano é grande, pois ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele dependerá sempre de um outro coração que o ajude e que igualmente o ame, para que ele possa também ser feliz. Nessas condições, o coração humano está sempre sujeito às limitações de um outro. Às vezes, até mais frágil e muito mais carente que o nosso próprio coração, aumentando assim, cada vez mais, o círculo vicioso da infelicidade. Um carente procura outro carente. Um frágil se apoia em outro frágil, na esperança de que cada um dê ao outro a felicidade que ambos não têm. O resultado disso é a queda, pois estamos nos apoiando em algo sem sustentação em si mesmo. Da mesma forma, quando alguém quer fazer de nós a sua fonte de felicidade, colocando em nossas mãos a sua enorme necessidade de ser feliz. E nós, eu e você, que também estamos precisando desesperadamente de felicidade, nos sentimos confusos e impotentes. É nesse momento de angústia e solidão que devemos nos lembrar daquela frase: Jesus te ama. Sim, Jesus te ama, e com um amor que nasce não do coração humano, mas do coração de Deus. Ninguém pode te amar como Jesus te ama, simplesmente porque Jesus não tem amor. Ele é o amor, o verdadeiro amor, que não pode ser encontrado no coração humano, pois vem do alto, é espiritual, sobrenatural, sagrado. Jesus não esperou ser amado por você para também te amar. Ele já te ama, agora, ontem, amanhã e sempre. O seu amor divino não estabelece condições ou imposições para te amar. Jesus te ama como você é. Para ele você não é feio ou bonito, grande ou pequeno, branco ou negro, rico ou pobre, jovem ou velho. Pois Jesus não olha a sua aparência, mas ele vê o seu coração. E é ali, no seu coração, que ele quer habitar. Para lavar as suas feridas, tirar toda a amargura, secar as suas lágrimas e limpar as cicatrizes da sua alma. Porque você é importante demais para ele. O coração humano não tem culpa por ser limitado. Se alguém não deu a você a felicidade que você esperava, é porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas quando você aceitar receber em seu coração esse amor que perdoa, esse amor que não cobra, esse amor que dá a paz, a alegria, o seu coração humano será transformado em um coração espiritual, pois nele habitará o amor de Jesus Cristo. Então você vai começar a olhar, a perdoar e a amar como Jesus. E finalmente, você vai encontrar aquilo que tanto você procurava, a felicidade. Pois só o amor de Jesus Cristo tem a capacidade de dar tudo o que você precisa para ser feliz. Olha, ninguém pode te amar como Jesus te ama. Está no ar! Está no ar! Na Rádio Celestial FM Web, o programa do Galo. Apresentação, Jorge Simplício. Na Rádio Celestial FM Web, apresentação, Jorge Simplício. 7h14, 7h14. A partir de agora estamos iniciando aqui pela sua Celeste FM Web o programa do Galo. Hoje, 26 de março de 2025, quarta-feira. Do Galo tem a apresentação de Jorge Simplício, o apoio é da Norte Pisos e também da Churrascaria Estância Grill. Aos amigos, alô Joel, rapaz, tudo bem, né, Joel? Valeu, obrigado aí pela sintonia, tão ligado no programa, né? Olha, no programa de hoje você confere, né? Ontem, terça-feira, aconteceu a posse dos conselheiros de habitação, do Conselho Municipal de Habitação em Timon. Eu vou tentar conversar com Daniel Coimbra, né? Tem feito um trabalho bom para falar da posse aí do Conselho Municipal de Habitação, né? Habitação, né? Nós vamos trazer também no programa de hoje, nós vamos dar um giro pela Câmara Municipal. É o discurso aí de alguns vereadores na segunda-feira. Olha, você confere também no programa, Água de Timon é flagrada, rapaz, jogando entulho, rapaz. Né? Jogando entulho no canteiro central da Avenida Presidente Médici, viu? Mas é uma lástima, viu? E aí eu mantive contato com o Edivar Ribeiro, superintendente da SLU, e ele fala, né, ao programa, aliás, ele diz, aí informa que providência vai ser tomadas no que se refere a isso. A Água de Timon também enviou uma nota aqui pro portal do Galo, né? Enviou a nota aí sobre esse problema aí, rapaz. Foi feio, pegou mal pra Água de Timon. Tava jogando entulho, né, rapaz, no meio da rua. Negócio sério, né? Situação complicada, né? O CIP, né, que é o antigo DEMIP, se manifesta a respeito de problema no Novo Tempo, né? Lá no Novo Tempo, nós vamos trazer detalhes aí no programa, né? Vamos trazer detalhes no programa. Aí a superintendência de ação pública, o rompimento de cabos elétricos foi um problema, né? Ocasionou. E nós vamos aí trazer detalhes. E se eu consigo aí manter contato com o Diego, né? Que é do SIMP, né? SIMP é o antigo SIMU. É para ele falar sobre isso, né? Falar sobre esse problema aí que aconteceu no Novo Tempo, né? Você pode participar no 86959672568 86, anota aí, ó. 86959672568. Programa do Galo, tá bom? Você pode mandar sua mensagem de voz ou de texto, né? 86959672568. Até as 9 estaremos juntos aqui com o programa do Galo. Manda um alô para Mazé da Saúde, tá ligado no programa, né? Mazé da Saúde, tá ligada. Valeu, Mazé. Vários ouvintes já ligados, já eu li todas as mensagens, tá bom? Eu volto já. E trago as primeiras informações no programa. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. 7h20, 7h20, programa do Galo até as 9, né? Você participando, você reclamando, denunciando, batendo um papo. Pode mandar sua mensagem no 86959672. Então pode ligar, viu? Olha, a dupla de assaltante é presa em flagrante em loja de carros em Timon. Uma ação rápida da polícia resultou na prisão de dois assaltantes em flagrante na tarde de terça-feira 25, em uma loja de carros localizada no bairro Formosa. Os criminosos haviam realizado uma série de arrastões pela cidade antes de serem capturados. Os assaltantes intimidaram os funcionários da loja durante o assalto, mas não contavam com a presença de um cliente que estava estacionado em seu veículo, em frente ao estabelecimento. O cliente reagiu e ajudou a frustrar a ação criminosa. Então tá aí, rapaz. Dois elementos aí no Voz de Timon, né? Dois elementos que foram presos ontem no bairro Formosa, né? É, no bairro Formosa. Aí já, rapaz, é muito assalto, né? Polícia não tem mais, né? Não vê policiamento na rua. A verdade é essa. E os assaltantes estão fazendo a festa, né? Grande verdade é essa. O Zé Pereira tinha muito, né? Muito policial, polícia de todo lado. O helicóptero, tudo, né? Mas agora ninguém vê mais nada, né? Negócio sério, as coisas são feitas aí para tentar passar uma imagem e na realidade uma maquiagem, né? Vamos dizer isso. Lamentável, né? E aí a população está à mercê da própria sorte, né? Sem policiamento, os assaltos aumentando a cada dia, né? O cidadão não pode mais trabalhar, porque os assaltos estão à luz do dia. E antes era só nos bairros periféricos, né? Agora não, são as ruas movimentadas, né? A Avenida Formosa aí. Teve recente aquele caso ali daquela loja de motopeças, né? De peças de moto ali na Avenida Presidente Médici. E a luz do dia, né? Quer dizer, o negócio tá complicado, né? É um negócio sério, complicado. E a gente não vê providência, né? E aqueles que eram para reclamar, né? Solicitar, estão todos calados, né? A verdade é essa, né? Negócio sério, né? Calados. A grande verdade é essa. Não há reclamações. Que tem de problema no município de Timono, mas o silêncio na realidade é total. Quer dizer, a segurança está de mal a pior. Não podemos aqui dizer que está bom. Como é que está bom? Em que os assaltos estão acontecendo à luz do dia, em pontos movimentados, né? Exemplo dessa Avenida Formosa. Por que que os assaltantes estão fazendo isso? Porque sabe que não tem policiamento, a segurança está ineficiente. Então, e o governo do estado não toma nenhuma providência? Exatamente porque todo mundo é aliado, né? Todo mundo é aliado. Então o aliado mantém-se o silêncio, né? A verdade é essa, né? Como diz o cantor Toinho de Aripibu, cantor evangélico, né? Eu quero é me dar bem, não estou aí para ninguém. A grande verdade é essa. Eu quero é me dar bem, não estou nem aí para ninguém. Tem um louvor aí do Toinho de Aripibu, ele diz isso no louvor dele. Eu quero é me dar bem. Aqueles que antes se diziam defensores do povo, estavam em rede social, né? Ou não dizem mais nada, né? Então, deixa eu ver. Eu tô procurando esse louvor aqui. Eu quero é me dar bem. E fica calado, né? Tudo correto, como diz o caboclo. Tudo perfeito, né? Essa aqui, deixa eu ver. Graças a Deus sou um privilegiado, fui eleito, estou honrado, agradeço ao povo. Se Deus quiser, nessa próxima eleição, me ajude meu irmão, que eu quero ganhar de novo. Não tenho culpa se tem criança na rua, com fome, andando nua ou até cheirando cola. Não tenho culpa se existe desemprego, gente vivendo de arrego e até pedindo esmola. Não tenho culpa se existe desemprego, gente vivendo de arrego e até pedindo esmola. Eu não sou Deus para consertar o mundo, eu piso fundo e vou embora de avião. Gozar a vida é pra quem no bolso tem cobre, e o meu negócio com pobre é no dia da eleição. Eu quero é me dar bem, eu quero é me dar bem, eu não tenho nada a ver com os problemas de ninguém. Eu quero é me dar bem, eu quero é me dar bem, eu não tenho nada a ver com os problemas de ninguém. Agora mesmo vou chamar minha madame, vou embora pra Miami, vou passar uns dias lá. Quando eu voltar vou passar um fim de semana, visitar Copacabana, Ipanema e Guarujá. Se não tem nada para fazer em Brasília, vou chamar minha família, vou embora pro Japão. Não tenho culpa se estás comendo rato, eu vou comer um fino prato, porque eu não sou bobão. Não tenho culpa se estás comendo rato, eu vou comer um fino prato, porque eu não sou bobão. Eu não sou Deus para consertar o mundo, eu piso fundo e vou embora de avião. Goza a vida pra quem no bolso tem cobre, e o meu negócio com pobre é no dia da eleição. Eu quero é me dar bem, eu quero é me dar bem, eu não tenho nada a ver com os problemas de ninguém. Eu quero é me dar bem, eu quero é me dar bem, eu não tenho nada a ver com os problemas de ninguém. Olha, o ouvinte tá me mandando aqui o seguinte, o ouvinte tá aqui me mandando aqui que o Celso Taquani, né? Celso Taquani foi assaltado, né? Tá aqui, ó. O cidadão diz aqui, olha. O ex-presidente da Câmara Municipal também foi assaltado em sua loja de carne. Celso Taquani levaram todos os seus pertences. Em pleno sentimão na guarita. Lamentável, né? Quer dizer, na realidade, meu amigo velho, o negócio está ruim. Né? A grande verdade verdadeira é essa, né? Infelizmente, nós estamos sem segurança. Né? Sem segurança. A grande verdade verdadeira é essa, né? Né? A grande verdade verdadeira é essa. São 8 horas, 7 horas e 29 minutos. Está aqui o ouvinte, está dizendo: bom dia, Jorge. Se for possível, procure ler mais informações sobre o kit crédito com a secretaria responsável. O endereço que devemos procurar, obrigado, né? Rapaz, ali é da Aline Macedo, né? Desenvolvimento econômico. Mas ainda não começou o cadastro, ainda não, viu? A Aline está viajando, né? Parece que ela está participando de um evento lá em Barreirinha. E aí, eu vou ver se amanhã eu vou lá na secretaria. Eu acho que ela tem chegado, né? E aí eu vou lá na secretaria, né? Secretaria que ela comanda. Vou entrevistar ela, né? Para ver como é que vai funcionar, quando vai começar o crítico. Kit crédito, né? Que aí é um valor de R$5.000 para R$5.000 para são 200 pessoas, né? Microempreendedores. 200 pessoas serão contempladas, né? Segundo o líder do governo, inicialmente 200, né? E aí tem, na realidade, eu acho que tem que ter explicação, como é que vai funcionar, né? Há muita dúvida, né? E aí eu vou buscar conversar com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Macedo, exatamente para que diga como é que vai funcionar, explique, né? Como é que vai ser o funcionamento do kit crédito, né? Como é o procedimento, né, a ser seguido aos interessados, né? O governo deve aí, o governo deve anunciar, né? Anunciar. Deve explicar. Mas eu estava recebendo aqui as fotos, né? Eu recebi as fotos, eu não tinha visto direito, né? Ontem a denúncia de um morador, o Manuel Emílio, né, que nos denunciou a situação de abandono do campo de futebol, da praça e da quadra. Rapaz, tá feio, tomado pelo lixo, pelo mato, tudo abandonado. Rapaz, qual custo tem de fazer uma limpeza, rapaz? É tão pouco, né? Pelo menos uma limpeza. Olha, às vezes, meus amigos, eu sou perseguido, eu estou sendo perseguido, a verdade é essa. Eu sou perseguido, estou sendo perseguido, porque se fazer um programa hoje, aberto para o povo, não é fácil. Você paga um alto preço. Eu estou pagando, sendo perseguido. Isso aí eu estou dizendo, sendo perseguido de qualquer forma. Não é? E, mas é porque não é para reclamar. É proibido reclamar. A situação que está o campo de futebol, a quadra e a praça, é de completo abandono. Que custo tem fazer uma limpeza? Pai, pelo menos uma limpeza. A gente sabe, e nós não somos irresponsáveis em dizer que a gestão passada, infelizmente, pisou na bola no que se refere a essas praças esportivas. Deveria ter cuidado melhor. Mas sabemos também que o governo não tem ainda dinheiro suficiente para ajeitar essas praças esportivas, campos e quadras, né? A gente sabe disso. Nós não vamos aqui ser irresponsável e leviano dizer que o governo não faz porque não quer. Não, eu não vou fazer isso. De maneira alguma, né? Então eu não vou fazer isso. Né? O governo não tem dinheiro, né? Agora, há uma preocupação aí que pode causar inúmeros prejuízos aos desportistas dos bairros. Vou aguardar. Né? Então, a gente sabe que o dinheiro do esporte é muito pouco. Pouquíssimo. Não tem dinheiro. A secretaria nem existe. Porque nem CNPJ tem. Os recursos vão todos para o município, para a prefeitura. E aí depois, se o prefeito quiser, que manda para a Secretaria de Esporte. Não tem nem gerencia. O secretário não gerencia nada lá em dinheiro. Não tem nada. Não existe a Secretaria de Esporte. Nunca existiu. Né? Os governos nunca tiveram interesse em organizar a Secretaria de Esporte. Nem CNPJ tem. Não pode nem manusear dinheiro. Então a gente sabe a dificuldade que é a Secretaria de Esporte. Sabe? Agora, não custa nada limpar. Limpar e também é de lascar o cano. Quer dizer, às vezes, fizeram uma festa danada no início de fevereiro, né? Estão limpando os campos, não sei o quê. Aí fizeram só uns, outros não. Quer dizer, aí é isso que às vezes... E os campos já estão sujos de novo, cheios de mato. Os campos, todos os campos. Porque é um período de inverno, não é nem culpa da secretaria, né? Porque aí, meus amigos, é aí que às vezes não gosto de mim. Porque aqui eu venho para dentro aqui para fazer um jornalismo de forma imparcial. Né? O governo pode mandar as informações que eu estou divulgando, né? Agora eu não vou atrás. Né? Eu não vou atrás. Entendeu? Não vou atrás. Não vou. Tem uma denúncia contra o governo, eu, antes de colocar a matéria, eu ouço e deixo o espaço aberto para a parte envolvida. Agora eu não vou andar atrás. Isso é difícil, eu não vou fazer isso. Né? A verdade é essa. Todas as informações que a gente tem, que a gente recebe e coloca, tanto no blog como no rádio, eu busco ouvir as partes envolvidas. Né? Ontem teve uma matéria da Água de Timon e eu liguei para o Edivar, não é? Edivar respondeu, mantive contato com a Água de Timon, é assim que eu faço jornalismo. Né? Então, é por isso que às vezes os caras não gostam de mim. Né? Não gostam. Porque muitas coisas é para serem omitidas, né? Quer dizer, iniciaram, limparam alguns campos, fizeram a festa danada, como se limpeza, né, fosse grande obra. É uma obrigação. Os campos têm que ser mantidos. E aí, mas esqueceram a Vila João Reis. Excluíram os moradores da Vila João Reis. Os moradores, os esportistas da Vila João Reis foram excluídos da limpeza, não limparam nada. Quer dizer, o relato, né? Eu tinha botado de novo aí para dizer, porque quem não ouviu ontem, a matéria vai estar saindo daqui a pouco no portal do Galo, Ele que não ouviu ontem, disse, rapaz, ele está inventando. Né? Isso é história. Aqui, o relato do cidadão, né? É, quer dizer, o governo passado, infelizmente, não ajudou, não fez nada lá, abandonou. O atual também tem abandonado. Mas é cedo, Galo. Sim, é. Nós já estamos aí, diz que arrumando dinheiro para o Miguel Lima, por que, é que não arrumam também para os bairros aí? Não é verdade? Então, mas pelo menos limpar. Rapaz, vamos pelo menos limpar. Limpa pelo menos isso. Pedir ao secretário de limpeza, ao Edivar Ribeiro, ao secretário de esporte também, não é? Que limpe, vá pelo menos mandar viabilizar a limpeza. Limpeza ali do campo, da quadra, da praça, pelo menos limpar. É o mínimo que se pode fazer, porque os caras não estão nem usando mais lá. A praça está cheia de mato, rapaz. Praça, quadra, tudo está cheio de mato. Campo. Mas é triste isso aí. Bota bem aí o relato do cidadão ontem. Aí, ó. Bom dia, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Celestial FM. Manuel Emílio aqui da Vila João Reis. Jorge, gostaria de pedir, Jorge, através do seu programa, a Secretaria de Limpeza e a Secretaria de Esporte e Lazer e Meio Ambiente, que tomem providências aqui dos patrimônios públicos que a gente tem aqui na Vila João Reis. A gente tem o campo de futebol, nós temos aqui uma quadra de futsal, nós temos aqui uma quadra de vôlei, nós temos uma praça, Jorge. E esses órgãos estão abandonados, Jorge. Já foram feitas diversas solicitações. Eu lembro que, se eu não me engano, em 2018, o vereador Chagas Cigarreiro pediu providências aqui a respeito do campo de futebol. Eu lembro também, Jorge, que o vereador PA fez diversos pedidos de providência e projeto também para que tivesse um pouco de atenção pela quadra de futsal da Vila João Reis e também da praça, Jorge. E até agora a gente está nessa demanda aqui, faltando ser atendida, Jorge. Nossa praça, nossa quadra, nosso campo de futebol aqui faz dó sim, porque a última atividade que teve aqui, atividade de relevância, foi a construção, né? Quando construíram a praça, quando construíram o campo de futebol, e de lá para cá nunca se fez nada em benefício dos esportistas que nós temos aqui. Nós temos aqui uma escolinha de grande relevância que atende aqui os filhos dos moradores e dos bairros adjacentes, Jorge. Então fica aí a minha solicitação, Jorge. Eu estou colocando aí, meus amigos, eu recebi as fotos, né? Recebi as fotos. Então, apelar, né, para o secretário de limpeza, né, e o secretário de esporte, pelo menos para limpar. É o mínimo que vocês fazem, limpar. Custa nada. Limpar. Entendeu? Limpar pelo menos isso. Para a prática esportiva. O que a gente se vê aqui, meus amigos, olha, a verdade tem que ser dita. E às vezes as pessoas se chateiam. Eu já disse que eu estou pagando um preço muito alto de perseguição. Né? Estão querendo prejudicar, perseguir de qualquer jeito, porque, né, a questão de não se render. Se render de que forma? Deixar de fazer um programa para o povo, né? E aqui não tem cor partidária. Não tem cor partidária. Mandando as informações aqui eu divulgo, não tem isso. Você vê que aqui eu dou espaço para vereador de situação, de oposição, não é? Boto matéria favorável ao governo, contra o governo, é isso. Entendeu? É a conduta do programa. O pessoal só quer light, bater palma. Aí não dá pra mim, não dá. Então, espero de que... e aí eu vou divulgar. Na hora que tiver limpar o campo, a quadra e a praça, pode ter certeza que eu vou divulgar. E eu quero, inclusive, que o morador lá mande também informação. Mande informação. O que eu acho que tem que ser repensada o formato que estão fazendo em muitas situações. A verdade é essa. São 8 horas e... Ela é 7. 7 horas. Pô, tô adiantado, né? 7 horas e 42 minutos. 7h42. Programa do Galo. Quem é esse aí? É, deixa a participação popular. Novamente a participação popular. O povo quer falar. O povo quer falar. Né? Bota o povo para falar aí. O povo quer falar. Vamos botar aí o povo, né? Bota aí. Vê se abre aí. Botar a participação popular do povo no 86959672568695967256. 86959672 Bota o povo aí. Oi, Galo. Bom dia. Tô aqui ligado já no seu programa. Eu não sei se você lembra que eu sempre ligava denunciando a falta de água do bairro Vila Monteiro. Entendeu? E aí, assim que entrou o ano, graças a Deus, a água tinha voltado a funcionar normal, né? Eu até achei que é porque tinha mudado... administração, né? Era o prefeito, né? E aí eu não tinha ligado mais pra você falando sobre isso porque tava tendo água. E ontem não tinha água, mas se ontem sem água, eu não liguei porque eu achei que poderia ter sido algum problema técnico, entendeu? Não, pode ser que, não vou nem ligar não, que amanhã já pode ser que tenha água. E hoje, o segundo dia sem água, não tem água nas torneiras na Vila Monteiro, entendeu? Ou seja, tá voltando a mesma coisa que era, entendeu? E queria que eles tomassem providência sobre isso. E eu só não liguei para a Jess, porque eu não tenho o número de lá, para ver o que eles iam falar. Valeu, bom dia. Então tá aí, a água de timão, rapaz, a Jess tá calada, né? Tá calada, aquela zoada danada e foi só no começo. Verdade é essa, né? Continua faltando água em vários bairros. Continua chegando água preta em vários bairros. Água de timão continua esburacando a cidade. Acabou. Ninguém diz mais nada, não. Era só zoada ali. Porque continua do mesmo jeito. Água preta aí... A diferença é que ninguém mais faz aquela zoada toda. Né? Mas continua. Né? Então, não tem mais não, acabou. O Bola Cheia, como é que tá a Bola Cheia? Bom dia, Bola Cheia, aqui em casa, toda a minha família, estamos ligados no programa do Galo. Valeu, Chiquinho Bola Cheia, aí no Parque Piauí, rapaz, tá ligado no programa, né? No Parque Piauí. Lourenço Dantas, como é que tá, Lourenço? Tudo bem, né? Blogueiro Lourenço Dantas, né? Tá aqui, bota aqui a matéria aqui. Prisão em Imperatriz, rapaz. O cidadão idoso vendendo droga. Rapaz, negócio sério, meu amigo velho. Bota aí a matéria aí, bota aí a matéria. Com a Alissandra Rodrigues. Alô, Neres Pinto, obrigado pela sintonia. Um idoso de 64 anos foi preso durante uma operação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico de Imperatriz, DENARC, nessa terça-feira no bairro Santa Rita. De acordo com a Polícia Civil, foram recebidas diversas denúncias, dando conta que o suspeito estaria comercializando drogas em um comércio de revenda de materiais de construção. Os policiais da DENARC passaram a monitorá-lo e conseguiram flagrar uma usuária de drogas adquirindo entorpecente no local. Em posse da mulher, foi encontrada uma porção de crack que estava escondida no interior da boca da usuária. Ela confirmou a aquisição do entorpecente no estabelecimento comercial. Os policiais adentraram o estabelecimento no local e, no local, encontraram drogas do tipo crack, dinheiro trocado, balança de precisão e 5 munições intactas de calibre 12, além de outros objetos. O idoso, proprietário do estabelecimento, foi conduzido à sede da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico de Imperatriz, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições. Após esse procedimento, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário local. Alessandra Rodrigues, repórter Mirante News FM. Então tá aí, né? Um negócio sério, né? Mais um idoso, né? Negócio sério, um velhote, rapaz. Deixa eu tentar aqui conversar com o Daniel. Ontem foi a posse aí dos conselheiros, né? Conselheiro, vê se eu consigo conversar com ele. do Conselho de Habitação, foi ontem, né? Daniel tem feito um trabalho bom, cidadão simples, aí, atuante, né? E ele disse uma coisa, eu estava vendo o vídeo dele aí, no que se refere a pessoas que não votaram no atual governo, né? E estão tendo o mesmo tratamento. O exemplo do Daniel é para ser seguido por vários secretários, alguns secretários aí, né? Alguns secretários que estão comandando a secretaria baseado pelo ódio, meu amigo. Pelo ódio, meu amigo. O ódio faz mal, viu? Deixa eu botar aí, ver se eu consigo falar com o Daniel. E se ele atende aí, o Daniel Coimbra, né? Acho que não tá online aqui. Vê se eu consigo falar com o Daniel. Daniel Coimbra, né? Secretário de Habitação de Timon. Não tá online, né? Vê se eu consigo. Daniel Coimbra, né? Falar sobre a posse ontem. A posse ontem do Conselho Municipal de Habitação. Aconteceu ontem, né? Lá na secretaria. Vê se tem, inclusive, tem um vídeo aqui. Vê se tem um vídeo aí. O vídeo aí da posse dos novos conselheiros, né? Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Vê se eu tenho aqui. Ah, tá aqui. Dos novos conselheiros, né? Do Conselho Municipal de Habitação. Aconteceu ontem, né? Deixa eu botar aí, ver se eu consigo colocar aí o áudio do vídeo aí que eu tenho aqui. Salvei, inclusive, vídeo, né? Aí da posse dos novos conselheiros. Vê aqui. Vê se dá certo aqui pra gente botar aí. A posse aí do... ontem, né? Lá no, na habitação. Eu tô tentando aqui um contato com ele também, para ver se eu consigo conversar com ele, né? Bota aí, vê se tá certo aí. Muita gente tá aqui para encarar os desafios e fazer com que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. Eu sei que muitas vezes, Léo, quando a gente fala em conselho, as pessoas já pensam logo, pô, mas conselho é uma coisa chata, tu vai pra lá, não sei o que, tal. Mas assim, não tem como a gente fazer a secretaria funcionar sem um conselho ativo. E para que isso não se torne alguma coisa de repente chata ou desagradável, a gente vai estar montando um calendário, uma reunião mensal, uma reunião por mês, a gente vai estar mandando para todos vocês, para que vocês acompanhem. A gente vai ter esse cuidado, sempre que tiver as reuniões, onde está fazendo um cafezinho, um bolinho, um pãozinho, importante, né, Léo? Léo está ativo. Eu acho que isso é importante, né? E eu quero agradecer, gente, de coração, todas as instituições que participaram do processo eleitoral, todos os agentes do poder público que estão aqui. Nós estamos agora, a partir de agora, com o conselho ativo. A partir de agora, tudo que a gente for fazer, a gente vai sentar com o conselho, a gente vai discutir, a gente vai estar ouvindo vocês, a gente vai estar se aconselhando. O Ministério das Cidades, da Secretaria de Habitação, é uma decisão. Fazer um processo de fazer um processo de seleção, fazer o controle das casas, para que realmente não falando apenas as casas que estão vai estar tá correndo atrás. Agora, o próximo mês já vai contar a empresa rural, que são os projetos para a habitação, para a área rural, essas casas que vão ser agora, vão contemplar a área. Nós temos outros projetos que são das casas pulverizadas, que eu estou indo a Brasília próximo mês. Acabei de ter uma reunião com o vereador Ivan Saboriá, que disse que já conversou com o deputado federal dele, Pedro Lucas, que vai se comprometer em trazer mais de 200 casas para o município de Timon. E eu falei para ele que todo mundo que vier na Secretaria de Habitação com o intuito de ajudar vai ser bem recebido, vai ser ouvido, porque aqui eu não estou aqui na condição, eu estou aqui na condição de pessoa pública. E na condição de pessoa pública eu tenho que trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque é isso que o prefeito tem feito. É isso que todos os secretários têm feito. O governo não é uma ilha, tanto que todas as secretarias estão trabalhando em sintonia. Aqui, automaticamente, quando eu liguei para o secretário, ele já mandava representante. Então, assim, quero aqui de antemão agradecer o Léo e a Luciana, que nos ajudaram, até porque ele já tem uma expertise muito grande nessa parte de conselho. Confesso que eu sabia muito pouco, mas ele veio desde o início, se prontificou, nos ajudou, fizemos um processo transparente, limpo. E mais importante, mesmo as pessoas que perderam saíram satisfeitas falando, o processo realmente aconteceu da maneira correta, não foi isso, Léo? Então, assim, não houve interferência do secretário, que, porque o secretário quis botar a pessoa que era ligada a ele. Tinha instituições aqui que eram ligadas a mim que perderam a eleição, mas eu não interferi, convocamos a eleição, fechamos todo mundo, os conselheiros se articularam, quem teve voto foi eleito, quem não teve não foi eleito. Então, agradecer também ao Zé Rizal, que tem contribuído, eu dei a missão para ele aqui, de organizar hoje a posse. Então, gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, conte com a Secretaria de Habitação, vocês vão estar sabendo de todos os projetos importantes que nós estamos fazendo. Vou até adiantar para vocês que nós já estamos concluindo, tá? Um projeto que a gente tem um nome fictício, mas ainda não está definido, que é o Reforma Minha Casa. Porque a gente sabe que tem muitas casas na cidade de Timon, assim, vai fazer um conjunto habitacional. Os conjuntos habitacionais, vereador, eles estão ficando cada vez mais distantes. E às vezes a pessoa ela tem um terreno numa área mais localizada, tipo Parque Piauí, Parque União. E ele já tem um terreno que é dele, que está legalizado, que é de uma área própria, que tem regularização fundiária. E ele não quer sair daqui para ir morar no conjunto habitacional que é mais distante. Existem programas do governo federal que a gente pode fazer a casa da pessoa no local se o terreno for dele. Então, todos esses programas a gente vai buscar para beneficiar as pessoas. Então, tudo isso a gente vai fazer nos programas, vai sentar com vocês, aprovando, dando tudo certo, aí a gente leva para o prefeito, passa para ele. Então, contem comigo, a secretaria está de portas abertas, então considerem-se oficialmente, a partir de agora, empossados. E que Deus nos abençoe nessa trajetória. Conto com o apoio de todos vocês e muito obrigado. Então, tá aí o Daniel, né? Daniel Coimbra, ontem, na posse, né, do Conselho Municipal de Habitação, né? Posse aí do Conselho Municipal, o Daniel está fazendo um trabalho bom, viu? A grande verdade é essa, está fazendo um trabalho bom, sem misturar política, né? Cidadão que implantou um modelo democrático lá na habitação, a grande verdade é essa. Não tem esse negócio de perseguir ninguém, não persegue ninguém, trata bem todo mundo. O Daniel, quem votou e quem não votou no prefeito Rafael, ele está lá atendendo. Não tem esse negócio de perseguir ninguém, né? Está aí visitando várias entidades, já fez reuniões em várias entidades aí, vendo em que pode ajudar no que se refere à habitação, né? Orientando, informando. Está fazendo um trabalho transparente no que refere às inscrições das casas, né? Porque vai iniciar, não iniciou ainda. Então o Daniel está de parabéns, viu? Daniel, a verdade é essa, está de parabéns. É, ele sim tem ajudado muito o governo. O Daniel é um dos que tem ajudado o governo, né? Tem ajudado a criar uma imagem boa do prefeito Rafael. A verdade é essa, né? Porque esse modelo, meus amigos, de estilo aí adotado pelo Daniel, de não perseguir ninguém, de tratar todo mundo de forma igual, né, de buscar parcerias com todos, de visitar, fazer reuniões aonde? Nas entidades que o presidente esteve lá do oposto, né, ou teve do lado, no mesmo lado político, na eleição passada, né? Isso é importante. É importante. Conselho Municipal de Habitação, foi realizada a eleição. Ninguém viu crítica, ninguém viu denúncia contra essa eleição do Conselho. Ninguém viu reclamação. Pessoas que perderam, a gente não viu manifestação contrária. Até como já tinha acontecido no passado. A verdade tem que ser dita. Então, isso é o exemplo a ser seguido. Porque, na realidade, quando eu digo que alguns secretários, e aí eu incluo Daniel Coimbra, têm colaborado para criar uma boa imagem do prefeito Rafael. Porque as ações do Daniel, o comportamento do Daniel Coimbra, ele passa para a população que o prefeito Rafael é um prefeito democrático, não persegue, não tem ódio, não é? Quer fazer que o discurso do prefeito Rafael é da união de todos, em prol da cidade, não é? Que o que passou, passou, a eleição passou, não é? E ele é o governo de todos. O comportamento do Daniel mostra isso. Passa essa imagem de segurança para a população, em que nós temos um prefeito que não persegue, não é? Não humilha. Não é? Essa é a imagem que o Daniel passa, esse comportamento. Então, é um dos que colabora com o governo Rafael. Diferente de um, dois aí que tem, que passa para a população uma imagem de um governo perseguidor, um governo que humilha, um governo que só trata que quem não votou nele ou quem critica ele tem que ser tratado na base do chicote. É. A verdade é essa. Tem secretários aí, tem um, dois aí que é isso. Ele atende o povo com um chicote na mão. Né? Disse, olha, tem que ser aqui, vai, não votou, é oposição, tem que ser tratado na base do chicote. É. Então, e aí, esses tipos de... Olha, às vezes, meus amigos, quem anda e mora na periferia, ele tem nos bairros periféricos, onde está o povão, quem tem aqui esse contato com o povão é que sabe. Não é? A temperatura, né? É exatamente isso. Às vezes, alguns comportamentos são importantes, né? E aí, quando eu cito o comportamento do Daniel, que passa uma imagem boa do governo, cidadão educado, cidadão calmo, né? É exatamente... ele passa ao lado bom do governo, né? E contribui exatamente com o governo. Aí tem secretários que a gente prefere não citar nome, até para não dar ibope, né? Não dar ibope esse secretário, esse um, dois aí que tem. Então esses aí estão acabando com o prefeito, passando uma imagem de torturador, de perseguidor, não é? De tudo. Porque qualquer comportamento ruim de um secretário, uma atitude maldosa de um secretário, respinga no prefeito. Às vezes você pensa que não. Exemplo, se nós formos analisar, meus amigos, aqui, a Dinaí era uma excelente pessoa, educada, ia para os bairros, trabalhadora, corretíssima, professora Dinaí. Mas tinha alguns secretários ali que só Jesus na causa. Secretário que tratava mal o povo, né? Secretário que perseguia, secretário que não ia nas comunidades, que não fazia nada. E aí criou-se uma imagem ruim da prefeita. Porque o que é ruim se espalha logo, né? O que é bom não, mas o que é ruim, a notícia ruim é ligeiro. Criou a imagem ruim. A verdade é essa. E aí foi se aumentando. Essa imagem foi criando, ganhando corpo. Essa imagem é provocada, né, pelo passada por alguns secretários, foi ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo. Até que criou-se a imagem ruim da prefeita de Naí. Resultado, perdeu a eleição. Né? Perdeu a eleição. Tinha secretário aí que debochava do povo, meu amigo velho. Né? Ah, verdade. E aí, resultado. A prefeita de Naí perdeu a eleição. Porque o povo, ele observa tudo. O povo está observando. Às vezes o povo não se manifesta, mas se observa. Quer dizer, a prefeita criou uma imagem tão ruim. A grande verdade é essa. E a prefeita trabalhou muito. Dinaí trabalhou muito. Se a pessoa disser que a prefeita não trabalhou muito, trabalhou. Foi o mesmo caso da ex-prefeita Socorro Aquim. A ex-prefeita Socorro Aquim, hoje vice-prefeita, ela trabalhou muito. Quem disser que não trabalhou, eu jamais vou cometer esse equívoco aqui. Mas aí alguns secretários tinham um comportamento negativo. Pisar o povo, esbanjar poder, ostentar. E aí se criou uma imagem ruim da ex-prefeita Socorro. É que é uma pessoa séria, correta, tem uma vida simples, a professora Socorro. A gente via no governo da professora Socorro, secretários, rapaz, esbanjando aí, né, chegando no revendedor de carro e comprando presente para a mãe de carro novo, à vista. Rapaz, quanto é tanto, tá aqui o dinheiro. Aumentando os patrimônios, esbanjando, debochando do povo. A ex-prefeita Socorro, na dela, tranquilo. Mas, infelizmente, ela pagou um alto preço pelo comportamento de alguns secretários, que perseguia também, né, humilhava os outros. Resultado, respingou em cima da prefeita. E aí ela perdeu a eleição, né? O grupo dela. Ou foi a Divac que perdeu a eleição. É apoiado por ela. Ali, se ela tivesse sido candidata também, ela tinha perdido a eleição. Entendeu? Então é um exemplo. Dinaí foi do mesmo jeito. Se a gente for analisar, Dinaí, ela fez um trabalho bom. Mas se criou a imagem ruim da Dinaí Veloso. Da Dinaí. Então, o comportamento de alguns secretários, eles pensam que não conta, né? A Dinaí, eu vou dizer para você, a Dinaí, como se criou a imagem, ela podia ter plantado ouro, distribuído ouro, mesmo assim não tinha sido eleito. Porque a cabeça do povo tinha virado já. Quando a cabeça do eleitor vira, pronto. Ela poderia ter até distribuído ouro. Ah, vamos distribuir ouro. Aqui não tinha, porque o povo é quem cria. A maioria dos eleitores já tinha criado uma imagem ruim dela. Por parte de um secretário, não por causa dela. Porque ela era popular, né? Você não tinha dificuldade de falar com ela, né? A maioria. Então isso foi aumentando. Resultado. Chegou um período em que o povo, não quero mais adivinhar, não. Não quero. E perder a eleição. Bom, esse exemplo do Daniel tem que ser seguido por alguns secretários que estão imaginando que é o dono do mundo. Né? Imaginando que é o bambambam. Que pode tudo. E não pode tudo. É, imaginando que perseguindo, torturando, tentando humilhar, tentando prejudicar, né, vai ganhar ibope na cidade. Aí talvez se engana, né? Quem é o mais prejudicado nisso é o prefeito. Prefeito. Verdade é essa. No comportamento do Daniel, quem é o mais beneficiado é o prefeito. Verdade é essa. Eu ando na rua, e tenho visto vários comentários de muita gente. Comentários. É que eu não gravo as histórias, né? E que o prefeito Rafael tem que ficar muito atento. Muito atento. Muito atento. Verdade é essa. Então, parabenizar o Daniel. Daniel, parabéns pra ti pelo teu comportamento, viu, Daniel? One more time. Mas ontem a água de Timon, rapaz, foi flagrada, viu? Jogando os entulhos. Rapaz, entulho no canteiro central ali da Avenida Presidente Médici, rapaz. Que falta de vergonha, viu? Bota bem aí o água de Timon. O cara flagrou, né? o exato momento em que o funcionário... Rapaz, esse funcionário eu conheço, ele quer aparecer, viu? Ah, ele gosta de tratar mal o pessoal lá na Água Timon. É, ele gosta de querer aparecer. Verdade é essa. Bota bem aí o áudio, né? Da hora que foi flagrado aí o cidadão lá jogando os entulhos, rapaz. No meio da rua. Né? No meio da rua. Isso. É. Tem um áudio aí. Só as imagens, né? Vocês estão vendo aí? É funcionário da Água de Timon, viu? Ó. Ó só o que, que ele tá fazendo aí, ó. Água de Timon, meu filho. Ó, Água de Timon aí, pra vocês verem. Ó, Água de Timon. Funcionário da Água de Timon. Ó. Presta atenção aí, galera. Presta atenção aí, aonde ele vai entrar. Tem outro vídeo aí, bota outro aí. Atenção, secretário, é de Vai Ribeiro. Se tiver como multar, tá aí, meu filho. Dei pra vocês que um voltou, viu? Bagaçado no meio da rua. Passou uma coisa aí bagaçada, né, sujeito? Olha aí o que, que ele tá fazendo aí. Não tá ensacado não, ele tá trazendo só no balde derramando, viu? Tá aí, ó. Água de Timon, meu filho. É os que estão acabando com nossa cidade em termos de abrir as ruas e não fechar direito, agora tá achando pouco. Estão derramando bagulho aí, viu? Não é pouco não, é muito. É porque eu tô de longe, viu? É muita coisa. E é da empresa Água de Timon, viu? Aqui a empresa. Vocês viram lá onde ele entrou, lá naquele portãozinho lá, viu? Então tá aí, rapaz. Tem outro aí, ó. Tem outro vídeo dele aí da empresa. Bota o vídeo aqui, deixa eu ver, é o mesmo? Água de Timon, né? Jogando lá de frente a Água de Timon. O cara jogando os entulhos, rapaz. Jogando os entulhos, negócio sério, viu? Mas ele não resolve nada, que um coitado desse aqui sem falar. Bota aí de novo. Aí fica até pegando a tapona, olha, ele derramou mais outro bagulho, viu? Viu? Passou um rapaz que. Nada, que um coitado. Fica até pegando a tapona. Derramou mais outro bagulho. Outro saco. Tá voltando acolá, ó. Lá vai ele. Sai de vá, meu filho. Vem pra cá, meu filho. Vem pra cá. Sim, eu quero saber se vão mutar mesmo, porque estão dizendo que estão mutando. Olha aí, galera, que você é boca, meu filho. Vai passando aqui. Vamos tá indo acolá, viu? Entrou. Então tá aí, rapaz, é lamentável, né? Lamentável o comportamento da Água de Timon. Deveria dar bom exemplo, viu? Verdade é essa, dá bom exemplo. Eu mantive contato com o Edivar Ribeiro, né? Ele no, na hora ele estava lá no, numa ação e não pôde responder, mas ele disse que a empresa vai ser notificada. Aí o assessor dele, que é irmão dele, né? Mandou um áudio também aqui pra cá. Bota esse áudio aí do irmão. É? Um áudio aí. Mandado pela SLU.